Eu gosto dessa foto. Essa foto é bacana. Essa foto é legal. Essa foto representa uma mulher batendo contra a violência. Eu gosto das mulheres que lutam contra a violência. A mulher que luta contra a violência é uma mulher inteligente. É uma mulher que sabe o que faz. Deus sabe o que faz na nossa vida. É isso aí. Pedro Oli contra a violência da mulher.